Chicago 9036, take the view against me. Já temos o plano, o sistema está pronto. Cópia, Fortaleza. Sete, três, oito, para Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot Zulu. Aprovado, nível 370. Vierpen Zulu, 19, até Bangu. Após direto Abuco, após direto Fortaleza, conforme rota do plano de voo. Decolada pista no zero, após decolagem, curva esquerda, na saída Momo, transição Froti. Nacional Transponder 5407, frequência do controle 120 decimal 8. Thank you. 3600, eles focaram 1709. O Brasil é o seguinte, o Simon Power 1 é o Instituto 95. Departure from 10 on the departure left turn Momo 12 and control departure frequency 120.80. Okay, so the band is here, Alpha Zulu 20, Tango runway 4, Alpha Zulu 7 to Bravo India Radar 5, level 340, depart runway 10, left turn, formal departure, main of San Diego, center stop at 5413, and 120.8. Zulu 72, Bravo Echo Lima, Belling, Merge 230, stand 09, report where west, push on start. We'll call back to 230. Thank you. behind, reverse 330 of Portugal Company after the track. Clear to sub and push back with point for six. Okay, for the Airbus 335 is clear to take a stop, Portugal already passed. Okay.